português do Brasil. Um português no Brasil. Uma imperial, faz favor. Uma imperial? No Brasil, uma imperial é um chope. Ah, desculpe. Um chope, faz favor. Eu queria um suco. O senhor tem suco? Temos, sim. O que significa suco? Suco? Suco é suco. Eu queria um suco de laranja, por favor. Ah, suco é sumo em Portugal. Um sumo de laranja. E o senhor? Eu gostaria de um pingado. O que significa pingado? Aqui em São Paulo significa café com um pouco de leite. Em Portugal chama-se garoto. Com açúcar? Não, obrigado. Tenho que fazer dieta.